de patente, joga água no meu corpo pra aumentar os volts, pro choque vir dobro. Se eu não der o nome, o telefone e um CEP, vai dar pra puta dele um casaco com a minha pele. 90% das confissões nos distritos são com tortura, único modo investigativo. É por justiça que fraturam minha espinha dorsal, é pra amenizar a cobrança do jornal. E ano eleitoral no DP chacina, vira agressão. Estatística é maquiada pra tentar reeleição. Governador, eu vou mijar no seu comercial. Meu BO vai pros altos da incompetência policial. Seu choque dói menos que pedir alimento pro vizinho. Ou de casa outra vez, fingiram que saíram a Etiópia. Tem filial no Grajaú. No mano sem gás, comendo os bagulho cru. Sou o bilhete escolar sobre os buracos no Conga. Os piolhos ferindo a cabeça toda. Minha coroa já preparou o psicológico pra levantar pano branco e ver minha etiqueta de óbito. Desmaiar no portão em busca de informação, enquanto chuto de letra um crânio na rebelião. Autorizo meu eutanásia, mas daqui não sai pista. Vou merecer a Ruger me resgatando na delegacia. Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia. Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Minha atitude não se curva pro choque da polícia. Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia. Tô sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Minha atitude não se curva pro choque da polícia. Eu sabia que devia ter atirado no palanque com rifle pra bater elefante. Posse explosivo no microfone pra na hora da promessa 3, 2, 1, 0, bum. Chuva de célula pra comemorar um carrapeta com bandeira. Vinho na fogueira, alcatra na churrasqueira. Se todo político vomitasse sangue, eu não ia ter que cortar carro no desmanche. Em sonhar em sequestrar um American Airlines e mandar os passageiros pelos ares, eu não ia tá algemado nessa porra de cadeira, queimado com cigarro, vendo dente na sala inteira. Maldita hora que eu matei o dono do posto, que o frentista cagueta viu meu rosto. De uniforme, calo na mão, tive compaixão. Aí o cuzão me apontou na averiguação. Vou ser afogado na privada pelo investigador. Fiquei distante das ações na bolsa de valor. O baita livre da nuca esmagada com taco de hockey. Livre pra postar nos cavalos do jockey. É assim, eu aqui pisoteado como barato. E os que eu protejo abrindo Antártica sem intenção de carta. Meu silêncio não pede nem advogado. Só quero olhar de respeito pro meu caixão lacrado. Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia. Tô sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Minha atitude não se curva pro choque da polícia. Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia. Tô sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Minha atitude não se curva pro choque da polícia. 70 horas sem comida, sem água. Na Paulista os boy de branco fazendo passeata. Querendo um bode expiatório, um suspeito, um nome. Alguém pra pedrejar culpado, não querem um homem. Dona Maria, pra que essa vela acesa? Os ricos tão cagando pro que você tem na mesa. Só querem seu voto, seu ibope em transe. Seu pulmão com a nicotina deles com câncer. Chora por quem na chuva pega doença de rato. Perde seus eletrodomésticos no meio do barro. Só entende quem não tem os 15 do pão francês. Quem carrega caixa de house, o flare da 6x6. Sou filho que viu o pai na frente do júri. A mãe pra pagar advogado vendendo Yakut. Que moral tem pra julgar um país em terceiro? Entre os que mais mata jovens segundo a Unesco. No olho do delegado reflete meu túmulo. Matei seu sonho de me ver no PA do seguro. Já me fez desmaiar umas 5 vezes. Hoje água na cara, acorda porra e pá. Acabada de coach, a carne vai pro inseto. Mas fiz o estado perder, me sinto um tri de 70. Com a Julius rimei, alguém com a auréola me espera atrás da comida com veneno. Amanhã meu corpo será outro acerto entre presos. Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia. Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Minha atitude não se curva pro choque da polícia. Vou sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia. Tô sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Minha atitude não se curva pro choque da polícia. Tô sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia. Tô sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Minha atitude não se curva pro choque da polícia. Tô sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Mereço a Ruger 22 me resgatando na delegacia. Tô sorrindo pro caixão, mas daqui não sai pista. Minha atitude não se curva pro choque da polícia.